Imagina o amor de Deus para conosco. Se você tem um filho, pode imaginar o que seria deixá-lo morrer no lugar de alguém. Nada pode pagar esse sacrifício. Nada. Ele fez porque ama você profundamente e deseja te levar pelo caminho da verdadeira vida, a vida com Deus. Sangue remidor é graça, maravilhosa graça do Deus vivo, Pai. É graça, maravilhosa graça do Deus vivo, Pai. Deus vivo para mim. Quero que você repita esta oração comigo. Senhor Jesus, entrego toda a minha vida a Ti. Toma-me em Teus braços. Dá-me o alívio que preciso para a alma e faça reviver o meu espírito no Teu Espírito Santo. Quero Te sentir, receber o Teu sacrifício por mim lá naquela cruz do Calvário. E peço, ó Deus, leve embora da minha vida tudo o que não vem de Ti. Que a verdadeira alegria e a esperança que só vem de Ti inunde o meu ser. Em nome de Jesus que eu oro. Se você concorda com o que repetiu, diga espontaneamente, amém. Assim seja, concordo, é isso.